oração, ela procura aproximar espíritos benevolentes que possam chegar até determinada localidade e fazer o seu resgate espiritual. Então, sim, a oração é muito importante. Olha, o senhor acha que, seu Sete, se alguém tivesse acendido uma vela, feito uma oração pro senhor no dia que o senhor desencarnou, até mais pra frente... Eu ia achar que, hein? O Júlio ia achar que ia rezar por nós. O senhor, desculpa atrapalhar. Não, mas bom, pode falar. E rezar por mim não, moço. Até que não ia ser má ideia, não. Pode falar, desculpa. Teria, não, pode falar, pode interromper à vontade. Mas o senhor teria tido uma evolução mais rápida? Não sei. Pode ser que sim. É. Porque tudo isso depende também de quem tá lá. Ah. Certo? Como o Capa Preta disse, eu me apeguei ao conhecimento. É. Meu foco era o conhecimento. Eu era um rebelde. Porque eu nunca me acostumei com a situação do jeito que ela sempre foi. Então é assim, vai ter que ser sempre assim. É. Sempre fui um rebelde. Sempre fui. E continuo sendo. Mudou muita coisa. Não mudei, né? Eu até que tento, mas não consigo mudar. Mas é... Então, tudo vai depender daquilo que você quer. É a mesma coisa aqui na Terra, moço. Existem pessoas que entram no estado depressivo. Sim. Existem pessoas que são negativas por natureza, não é? Sim. Que só pensam que tudo vai dar errado na vida, que só fica reclamando, reclama. É assim. Esse tipo de pessoa, por mais que chegue alguém e faça, dê conselhos, ore, peça, nunca vai sair do que ela está. Ai. Porque depende de cada um. Depende de cada um. Não é? Sim, senhor. Então é assim. Não. Depende de quem está, de onde está. Da onde quer ir. É. Certo? Sim. Então só ficar rezando. Claro que a reza é importante. É. Mas só isso não resolve. Não resolve. Então, por isso que eu digo pro senhor que não sei. Tá. Se isso teria auxiliado no meu processo evolutivo ou não. Tá certo? Tá certo. Porque eu acredito muito mais naquele que busca o seu interior e tem uma meta pra si. Não é? Sim, o esforço pessoal. O esforço. Que é isso? Esforço do espírito. É. O esforço daquele que está encarnado. É. Tá certo? Sim. É isso. Sala baixo! Capa preta na encruza, de joelho a gargalhar. barba preta é. Bom dia. Bom dia, boa noite, na força e na fé. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu? Graças a Deus, muito obrigado. Sim, senhor. Então vamos fazer assim, ó. Senhor. Pode guardar essas coisas aqui. Faz essa gentileza pra mim, por favor. Guardar. Leva. As frutas ficam. Tá faltando o que é bom. Aqui. Tá bom. Acho bom deixar essas garrafas pra lá e ela serve. Como nós vamos pedindo, eu e o outro Exu. É, o pessoal tava com o coração aberto, né, pai? Tinha coquinha, tinha farofa. Hoje tá melhor, né? Hoje o negócio aqui tá meio regular. Pode chamar outra pessoa aí, sabe? Pode chamar, chama aí. Eixo. Quando chega o meio. Boa noite, muito obrigado por me receber, viu? Na força. Agora vocês aí podem ficar mais à vontade, quem quiser. Agora já vai começar ou já começou o negócio? Já começou, mas eu vou... Pode ficar à vontade. Vou regular. Então você se acomoda a mim aí pra modo poder ver. Jefferson. É o negócio do senhor conversar. Sim, senhor. Vamos lá, então primeiramente eu gostaria de agradecer aos senhores por estar me recebendo. Seja bem-vindo. Quero dizer que é uma honra estar tendo essa oportunidade, em nome de todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, de conhecer mais sobre o mundo espiritual através da entidade que vocês representam, da linhagem que vocês representam. Tá bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Os senhores, vamos começar por aqui então. Os senhores podem dizer pra gente em qual linha vocês trabalham na Umbanda? Sei que é Exu. Eu conheço o nome de vocês, mas vocês poderiam dizer? Eu trabalho na linha das matas, nos caminhos. Nos caminhos. E nas encruzilhadas também. Sim. E o nome do senhor? Capa Preta. Capa Preta. Sim, o senhor trabalha nas encruzilhadas, na Calunga, são sete encruzilhadas. Tá certo. E... Seu Capa Preta, o senhor é um Capa Preta hoje pela afinidade do espírito do senhor com as atividades dessa linha? Exato. Sim. Tá certo. E acredito que é o mesmo para o senhor Sete Encruzilhadas, né? É uma afinidade que se tem com essa linha de trabalho, dadas as experiências do passado. Exato. Tá certo. Normalmente a gente começa também perguntando alguns fatores da vida passada que levaram os senhores a se tornarem Exu. É alguma coisa que os senhores gostariam de compartilhar com a gente? Se o senhor puder, o senhor pergunta. Tá certo. E nós vamos ver o que a gente pode falar. Vamos lá. A vida... Aquilo que não for permitido, eu falo que não vou responder. Tá certo. Muito obrigado. Então, seu Capa Preta, na vida passada do senhor, o que o senhor pode falar da última vida que o senhor teve e se ela influenciou o caminho do senhor para se tornar um Exu hoje? Sem dúvida. Uhum. O senhor quer saber onde eu nasci? Como é que foi a vida? O senhor sofreu muito? Teve o que que naquela vida cooperou pro senhor? Para começar, na minha última experiência aqui na Terra, eu nasci em Portugal. Portugal. Quando estava iniciando aqui a colonização no Brasil, de Portugal para cá. Sim. Eu fazia parte da igreja. Só que eu era da ala negra da igreja. Pratiquei muitos crimes, fiz muitas coisas erradas. Daí, no meu desencarne, durante o julgamento, eu fui enviado para ser um Exu. Só que antes de você se tornar um Exu, você se torna um escravo. Eu vou fazer assim, seu Capa Preta. Eu vou trazer mais perto a câmera, para ter certeza que todo mundo lá em casa vai conseguir capturar o áudio do senhor. Quando eu me dirigir ao seu set, daí eu viro pra ele e vai ficando assim melhor por conta do áudio. Assim vai ficar bonito? Vai ficar muito bom. Tá bom. E muito nos interessante pros estudos e pra compreensão do mundo espiritual. soltou alguma coisa lá? Bom, vamos continuar aqui, eu vou aqui regulando, sem problemas. Então, quando o senhor viveu, o senhor teve uma experiência com a igreja? Sim, fazia parte dela. E o senhor comentou um pouco sobre o lado negro da igreja? Sim, comentei não, eu falei. Isso, então esse... Então isso leva a crer que a igreja tem um lado que não é negro e o lado negro. Sim. Na minha opinião, sim. Como Exu, sim. Como tudo na vida. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então dentro de qualquer instituição religiosa você vai ter quem presta e quem não presta. Ah. E esses que isso... Só que eu tô falando do tempo que eu tava encarnado. Tá, isso, claro. É isso, claro, né? Isso. Nós estamos conversando? É isso, isso. Estamos conversando. Então quando o senhor tava encarnado, esse lado é... entre aspas, escuro, era o lado que não prestava? E o lado negro não é, é dentro da igreja, mas do seu próprio livre-arbítrio. Eu era ruim. Aquilo que era me dado como competência, eu executava de uma forma maligna. Por isso, através do meu livre-arbítrio. Por isso eu me tornei mal. Para os padrões da lei do astral. Do astral. Porque tudo aquilo que você faz aqui... A lei da causa e do efeito. Sim. Então você faz e nada mais é que uma colheita. Você planta e colhe. Se você plantar... Aliás, existem passagem bíblica sobre isso, né? Uhum. Quem planta vento vai colher o quê? Tempestade. Sim. É isso? Sim. Então, eu plantei muito vento e colhi uma tempestade danada, se o senhor quer saber. Nossa. Só que você só toma ciência disso do pós-morte. Porque quem aqui na Terra acha que a vida finda, você vê a vida do outro acabar, a do seu amigo, mas a sua você acha que não acaba, mas ela acaba sim. É. Aí vem a hora do acerto de contas. Então, o senhor disse que era maligno para os padrões das leis do astral. A Terra também, sim. Qual é a lei que rege vocês aqui? Não é a lei do seu Deus, não? Sim. Tem normas a seguir, não tem? Sim. De conduta, de caráter e de comportamento. Uhum. Se você transgredir isso, aquilo que você transgredir, você tem que pagar por isso ou não? Sim, tem. Senhor. Isso sim. É assim que o senhor ensinou desde quando você era pequeno, não é assim? Isso, é. Né? É. Seja você oriundo de qualquer religião cristã. Né? E eu tinha determinadas competências a serem executadas, e eu fazia tudo diferente do que era para ser feito certo. Né? Ah. Mas, estando dentro da igreja, o senhor não conhecia essas leis? E o que que faz, então, uma pessoa que conhece as leis, sabe as consequências, continuar fazendo o mal? O livre-arbítrio, o momento, o prazer. Tem pessoas que têm prazer com determinadas coisas. E você pode ter prazer com coisas que não são coisas boas para os padrões da bondade. E nesse fazer o mal, o senhor aprendeu muita coisa. Que hoje serve. Aprendi que não devia ter feito. Isso eu aprendi. Muito obrigado, moço. Agradecido, viu? Aprendeu que não deveria ter feito. Melhor que não tivesse feito, porque depois que você desencarna, você começa a tomar ciência de tudo que você fez, né? E que não deveria ter feito. Porque depois vem o resgate. Aliás, o resgate é contínuo, né? Pós-morte. Então você tem que cumprir certas etapas para poder chegar... Está numa condição melhor. E para quem é? E para quem segue as leis cristãs aqui do seu Deus? É. É mais fácil depois que desencarna. É mais fácil. O fardo se torna mais leve. Agora, se você é um transgressor da lei cristã, eu falo que é. Nós estamos falando aqui até agora. Sim, senhor. Você vai ter o acerto de contas. O senhor vai ter que pagar por isso. Nada passa em branco. Nada. Não só aquilo que você faz de ruim, como o que você faz de bom também. Entendi. Por isso que você tem uma balança. Uma balança. Então nada fica sem resposta aí. Nada. nada. Tá certo. Então, eu vou fazer essas perguntas. E que fique claro, na hora do julgamento, quando você vai ser julgado, vai ser julgado o que você fez. É. Então você tem que se corrigir antes. Antes. Tá chegando a hora de querer na hora lá arrumar advogado, arrumar jeitinho. No astral não tem jeitinho. É. Fez. Se tiver que pagar, vai pagar. Correto? Correto. Fui claro, não? Sim, senhor. E... então... o que que contribuiu nessa vida pro senhor se tornar Exu foi, então, a prática do mal? Não. Tá bom. São coisas diferentes. É. Completamente diferentes. Isso, vamos esclarecer. Então. Eu desencarnei pelas atitudes más que eu tive. Tá. E tornar Exu é mérito. Ah. Não é maldição. Ah, lá. Maldição foi o que eu fiz quando estava encarnado. Na terra, sim. Encarnado. Estou falando da vida encarnada. Agora, após o desencarne, você desencarna, você tem etapas que você cumpre e se transforma num Exu. Isso. Ser Exu é mérito, não é vergonha para ninguém. Ah, eu tenho orgulho de ser Exu. E tenho orgulho do meu povo também. Entendi. É bom esclarecer isso porque normalmente as pessoas dizem Exu é cumpridor de pena. Então ele tem que trabalhar igual um louco para conseguir subir na vida espiritual. E o pessoal que vem lá do santo também não está cumprindo alguma coisa, não? Só a gente que cumpre? É. Então aqui o ruim é nós. Lá vem aqui, então a gente vem aqui fazer a segurança e os bonzinhos vêm, não. Aqui está todo mundo pagando. Tá. Inclusive vocês aí que estão vivos também. Estamos na terra aqui encarnado. Tá cumprindo, tá resgatando ou tá no mínimo evoluindo e aprendendo. É, então. Senão a vida se torna sem sentido. Tá certo. Porque a única diferença que tem é que você pode somar ponto positivo e ponto negativo. Aí tem o livre-arbítrio, você faz o que você quer da sua vida. É. Não é assim? Sim, senhor. O senhor tá aqui agora. É. O senhor não quer estar mais, o senhor é obrigado a ficar aqui? É assim que funciona. Tá certo. E nada fica sem resposta. Todas as suas escolhas vão trazer um futuro. Tudo que você planta, você colhe. É, sim, senhor. Não tem esse negócio que você fez e deixa pra lá. Não existe, isso não existe. Tá certo. Eu vou falar com o senhor Sete, com a sua permissão. O senhor fica à vontade, que o senhor é bem-vindo, viu? Obrigado. Senhor Sete, o senhor gostaria de comentar, por favor, um pouco da sua vida, a última vida, e como é que ela contribuiu para o senhor se tornar Exu hoje? A única coisa que eu posso dizer para o senhor é que eu era um executor. Um executor. O senhor era um executor. Executor. Executor do quê? Do quê? Mas aquilo. Muitas das coisas que o homem gosta de praticar. O senhor era executor de várias coisas que o homem pratica. Das maldades. Das maldades, e um exemplo é o assassinato. Sim. Entendi. Não, eu posso dizer para o senhor. Até porque, talvez para quem está aqui na Terra seja importante saber isso. Sim, é importante saber. Muitas vezes por mera curiosidade. Por curiosidade. Mas para mim é algo que eu prefiro não falar. Porque para mim o que interessa é daqui para frente. Tá certo. Certo? Sim, senhor. É do que eu me tornei a partir do momento que eu virei Exu. Isso. Com o próprio capa preta disse. Sim. Exu, você se torna por mérito, merecimento. Certo? E você tem a opção de continuar a ser um Exu. Porque viver do outro lado, do lado escuro, também tem as suas benfeitorias. Entendi. Não é só como todo mundo pensa, que é vivendo na maldade, é fazendo mal, é acatando aquilo que o ser humano está solicitando, que ele vem aqui pedir por um prato, uma troca, né? De um copo de pinga, uma garrafa de pinga, um padê, seja lá o que for oferecido. Tá certo? Então, é muito orgulho ser Exu. E é por isso que eu permiti esse acesso a essa informação da minha parte. Muito obrigado, viu, seu Sete? Fico certo? Muito honrado. Porque Espero que esse seu trabalho, sim, que é feito, sim, senhor, possa realmente levar um pouco de informação às pessoas. Vai. E que seja tirado esse estereótipo do Exu. É. De que ele habita o mal, faz o mal simplesmente pelo mal. Certo? Aqui, como se diz, Exu faz aquilo e entrega aquilo e dá aquilo, né, quando presta o seu serviço para aquele que tem merecimento. Certo? Sim, senhor. Então, só resumindo, assim, se você entende direitinho, o senhor disse que é mérito, e aí o senhor falou que incluiu assim que na vida passada o senhor fez maldade, não que a gente não faça hoje, né? Tem todo tipo muita de maldade. Maldade. O senhor fez muita maldade. Muita, não foi pouca não. Muita não foi pouca. Agora quem tá ouvindo, seu Sete Encruzilhadas, vai dizer assim, como é que eu vou buscar ajuda em alguém que só fez o mal? O senhor responda a eles. Isso que eu disse pro senhor. Olha lá. Isso daí é passado. Passado. Quando eu tava encarnado. Isso. Hoje eu não tô mais encarnado. Sim, senhor. E hoje eu tô aqui, justamente porque eu tô pagando pelas coisas que fiz em vida. Pagando pelo que o senhor fez em vida. É claro. Aham. Não é? Sim, senhor. Como todos nós. Como todos. Não é? Tá. Todos os planos, todos aqueles que pagam pelo plano espiritual, todos aqueles que estão aqui encarnados, estão pagando por alguma coisa. E o fato de você ter feito alguma coisa, em algum momento, não significa que você vai perpetuar aquilo. E eu estou aqui justamente para isso, tá certo? Que é para tentar resgatar e apagar aquilo que foi feito. Ah, entendi. O senhor está tentando resgatar e apagar o que foi feito. Eu trabalho na lei de Exu. Eu não trabalho simplesmente da forma como eu quero. Existem leis a serem regidas dentro do plano espiritual. Quando se é um Exu, não se faz o que se quer. Você também, enquanto é Exu, ou enquanto é qualquer outro mentor espiritual, vai estar tendo que prestar contas por aquilo que você faz. Eu me tornei um Exu e quero me manter como um Exu. Mas não quero me manter qualquer Exu porcaria que se troca por qualquer coisa. O senhor tá entendendo? Sim. Tá certo? Sim. Porque eu também tenho as minhas idealizações. Tá certo? Sim. Meus anseios enquanto mentor espiritual. Eu quero evoluir. Isso. O senhor quer evoluir. E eu quero fazer alguma coisa de bom enquanto eu estou no plano que eu estou. O senhor entendeu? Sim. Então, quando alguém vira Exu e já vem a trabalhar na Umbanda para ajudar o próximo, ele já passou por toda uma reforma íntima e já está preparado para fazer o bem. Sim. Entende? Tá certo. Com a sua permissão, vou falar mais um pouco com o seu capa preto. Seu capa preto. Pode falar. O seu Sete Encruzilhadas falou um pouco desse estereótipo do Exu como maldoso. Daí as pessoas vêm, ouvem vocês dizerem, fiz mal no passado. Isso por acaso tira o mérito de vocês em ajudar hoje no presente? Não. Não, porque para chegar a ser um Exu que se sustenta na lei, você já teve que cumprir algumas etapas de correção daquilo que você fez enquanto estava encarnado. E fique bem claro aqui que todo mal posto aqui é da nossa última encarnação. Sim, olha lá. Então, a partir de agora, a partir do momento que você recebe a condecoração de ser um Exu de lei, sim, então você tem que atuar na lei, porque senão você volta a ser um quiumba de novo. Você tem que se manter. A lei, ela é eterna. A lei. O espírito é eterno também. Tá. Só que para se manter, ele não pode mudar a conduta dele. A partir do momento que você cria a consciência daquilo que você sabe que é a lei, que você tem dos seus deveres, você tem que se manter. E essa é a parte difícil. Se manter. Chegar a ser um Exu é fácil. Agora, se manter como um Exu de lei, com posses, com poder, dominando e comandando falanges, ou grupamentos de outros Exus, você tem que se manter. E o que que te faz se manter? Se manter? São as suas atitudes e o seu conhecimento. Quanto mais você conhece, mais poder e respeito você tem no umbral. É assim que funciona. Ah, é o autoconhecimento. Não é só o autoconhecimento, é aprender. Eu não falei pro senhor que eu fazia parte da igreja? Isso. Eu não morri? Sim. Eu era Exu? Não. Não. Desencarnou, fui condenado. Tá achando que eu fui bem tratado lá? O senhor não foi bem tratado? Terrível, não tem, bem tratado. Então, para você ser um Exu, você tem que aprender. Você tem que estudar. Que é a linguagem que vocês usam aqui. É. Você tem que procurar aprender de magia. Você tem que se virar. Porque no mundo do Exu, ou você manda ou você obedece. Nossa. Então, quando o senhor chegou no mundo espiritual, o senhor foi maltratado e foi aprendendo... Qualquer um que cai, que é um grande transgressor, é maltratado. Existem várias coisas que se acontecem. Entendi. E quem é um pequeno transgressor não é maltratado? Depende muito, né? Depende, o que depende, essa sua pergunta, é do setor espiritual que você cai. Um pequeno transgressor, um lugar diferente. Tá. O não transgressor para outro lugar. O suicida para outro lugar. Entendi. O que matou muito, para um lugar. O que estuprou muito, para outro. Tá. O ladrão, para outro. O mesmo lugar espiritual chamado umbral, mas com divisões diferentes. Tá. Para cada maldade tem um carrasco para cuidar de você. Nossa. Certo? Certo. E tudo isso permitido pela lei maior. Sim. Ah lá. Tá certo. A lei, ela não é deficiente. O senhor não fala de lei maior pensando em quê? Não, em Deus? É. Isso. O que Deus pede para cumprir. Se você cumpre, o fardo é suave. Se você não cumpre, o fardo é bem pesado. Pesado. Mas tanto quem transgrediu muito, quanto quem não transgrediu nada, tem o direito a se resgatar. Entendi. E depois a resgatar o seu semelhante. Então hoje eu posso resgatar meu semelhante. Por conta da sua evolução, a evolução que o senhor alcançou. Sim, do meu aprendizado, da evolução, daquilo que eu pratico dentro da lei. Então eu posso sim. Tá certo. Então vamos lá, senhor Sete. O senhor tá entendendo? Tô sim. Tô sendo claro pro senhor? Tá sim, senhor. Se não tiver, o senhor pode perguntar de novo. Vou perguntar. Senhor Sete. Fala. O senhor também foi maltratado quando chegou no mundo espiritual? Foi, claro que foi. Maltratado. Muito. O que o senhor espera? De alguém que cometeu as maiores atrocidades. Seja bem recebido? É, difícil. Não. Sim. Então, claro que foi. O senhor foi mal recebido. Mas assim... Mal recebido. Mal recebido. Sim. Tá. Mas assim, quando Mas a gente... Para onde eu fui. Para onde o senhor foi. E... A gente ouve dizer assim... Que quanto mais maltratam a gente, mais ódio a gente sente por quem maltrata a gente. Claro. Muito mais ódio. É botar pra quebrar fica mesmo. Fica revoltado. Revoltado, não é? É. O senhor não ficaria? Eu ficaria revoltado. Então. Mas só que é o seguinte. A gente ouve dizer... Seu Sete, que quanto mais ódio, mais revolta a gente sente, mais denso vai ficando o nosso corpo espiritual, mais pesado, mais difícil de ser forte. É assim mesmo? É assim. Porque, claro, o ódio, ele traz mais ódio. O ódio traz mais ódio. Não é? Sim. E isso tudo, moço, é um processo. Tudo é um processo. Não é? Uhum. Não pense o senhor que isso é uma coisa rápida. Uhum. Não é? Que é uma coisa simples de ser tratada. Isso tem todo um processo. Mas isso você tem, já dentro do próprio mundo espiritual, aqueles que também já passaram por isso em algum momento, conseguiram superar isso, certo? Uhum. E estão fazendo o mesmo processo com aqueles que estão chegando. Certo? Entendi. Senão você não teria, dentro de uma escala do universo. No mundo terreno, tanto no mundo terreno quanto no mundo espiritual, esse processo é evolutivo. Tá. Não é? Sim. Senão você não teria aqueles que saíram do lado negativo e passaram pro lado positivo. É. Não é assim? Sim. E aqueles que estão no lado positivo hoje, também passaram pelo lado negativo. Em algum momento. Tá. Entendi. Certo? Sim, sim, sim. Faz sentido. O orixá, o mundo de Exu, ele é regido por um orixá. Não é? É. Mano, não panda. Isso. Regido por um orixá. Tem seu orixá positivo, seu orixá negativo. Certo? Certo. Você trabalha com essas forças do momento. Uhum. Então isso faz parte de um processo evolutivo. Faz parte, certo? De um processo evolutivo. Claro. Tá. Agora eu vou pedir aos senhores uma coisa. Eu gostaria, depois talvez eu até faça um corte aqui, para que a voz do seu sete fique mais forte aqui. Se os senhores concordarem, talvez a gente podia mudar um pouco. Eu não sei se os senhores estão dispostos. E eu vou colocar a câmera daqui para lá e talvez tirar essa mesinha do meio. E a gente vai servindo os senhores conforme os senhores vão querendo alguma coisa. Aproximar a cadeira do seu set um pouco mais. E eu pego vocês dois ao mesmo tempo. Quer deixar nós bem coladinhos? Não, é para pegar os dois ao mesmo tempo. E aí eu fico mais perto do seu set e a voz fica melhor, que o senhor fala um pouco mais alto. E a mesa vai para onde? A gente pode puxar. Pra lá. Os amigos ajudam aqui. Pega um toco. Bota aqui, eu boto minhas coisas aqui. Não, pode deixar aí, só pega a mesa e põe pra cá. Pode. As coisas tão boas, tão importantes de saber. Um aprendizado tão... Tem algum lugar pra apoiar? Pode deixar, eu arrumo. Ah, então a senhora pega um toco pra mim que eu boto aqui do lado. E quando eu quiser, vou pegando minha bebida, né? Ê, seu Sete. Muito obrigado, viu? Eu tô muito honrado e feliz, viu, de vocês tá aí. Permitindo eu falar com vocês, viu? Qual que é o objetivo do seu trabalho, se o senhor me permite? Sim, pode perguntar. É uma boa pergunta. O objetivo do meu trabalho é levar as pessoas, esse entendimento vindo direto das entidades, sobre o mundo espiritual. Mas podia pôr a cadeira, né? Um pouquinho. Sim, bem pertinho ali. Pode levantar? Pode pôr pra cá que eu ponho o negócio aqui pra apoiar o topo. Tá bom, dá mais espaço, né, moço? Tá bom, colado. Tá bom sim, meu filho? Tá, vamos lá. Tá veja aí se dá pra puxar mais. Assim. Mas os médiums aí vão ficar orgulhosos dessa mudança, hein? Vai ficar muito bom, porque agora sim. Fico feliz. Então eles vão ficar admirando nós, né? Eles vão ficar admirando e aprendendo com vocês, né? Graças a Deus. Tem que aprender, né? Tem que aprender, seu Sete. Estou aqui pra isso, não é assim, moço? Seu Sete. Mas é realmente... Então, e esse trabalho vai levar para as pessoas diretamente de vocês, sem distorção, sem alteração de palavra, nem nada, o que os senhores acham que deve se aprender, sabe? Então, assim que é, que eu gosto, que é preciso, eu acredito. Então, vamos lá, seu Capa Preta. Falamos. O senhor acredita, então, em facilidades no mundo do Exu, do momento em que a pessoa desencarna para virar um Exu, é fácil? Não, não é fácil. O que que é difícil? Difícil é a partir do momento que você desencarna, é condenado, exposto ao ridículo, se torna um escravo, porque você disse uma coisa importante. Quando alguém te bate, você não cria ódio, não gera mais ódio? Mas de alguma forma... Você quer sair de lá, não quer? Quero. Você tem que reconhecer, né? É. E encontrar o verdadeiro caminho para poder deixar, para poder sair de onde está, evoluir e se tornar um Exu. E qual é esse caminho? É isso. Conhecimento. Estudar. O senhor teve que estudar mesmo com ódio do outro. né? Porque só podia me livrar dele se eu estudasse. Essa era a minha mentalidade. Se tornou um foco. Do outro não, dos outros, né? Tem mais que um que castiga o senhor? Me castiga agora? Não. Não, quando o senhor passa assim... Ah, tá. Não, você está falando na situação, da transformação. Isso, isso. Alguns, sim. É. Sim. Você, quanto mais baixo é a sua qualificação, quanto mais baixo, quanto menor a esfera na qual você começa a fazer parte, mais você sofre. Aliás, você é ofendido justamente para gerar mais ódio e fazer com que você fique mais negro e você nunca saia da condição que você está. Então precisa acender uma luz em você. E essa luz existe em cada um de vocês, ou cada um, ou em cada espírito, né? Porque nós somos o quê? Luz. Não é isso? De alguma forma você é luz. É. Você precisa encontrar o caminho dentro de você para começar a mudar essa situação. Porque se só ficar só no ódio pelo ódio, você nunca vai deixar de ser um escravo. E nunca vai ser um Exu. Estudando, você aprende. Estudando, você desenvolve habilidades. E quando você desenvolve habilidades, você vê naquilo que você é bom. E você começa a ser enxergado por outros olhos dentro do astral. Ah. É assim que você se torna útil. Entendi. Não é morrer, ó, agora você... Porque para alguns, você é ruim, morre e é Exu. Não. Para chegar a Exu, tem muito por aí ainda. Tem muito que nadar. Tá entendendo? Sim. É, morre e vira Exu. Então, aí você morre e vira Exu, então... Aí o seu chefe vai falar assim para você, ó, esse pedacinho é o que você toma conta, te dá uns 15 soldados e fala, tá aí, ó, faz sua obra. Não. Você vai para muito mais baixo que isso, antes de ser um Exu, para muito mais. E muitas vezes você depende até de resgate. Você precisa de um guardião que te acolha também. Você precisa de ajuda. Olha. Aí você começa a entender certas coisas. Porque se você é mal, desencarna e tá com o perdão da palavra, fudido, né? Senhor. Assim? É. Então você precisa de se ajudar e depois precisa de ajuda também. Sim, sim. Porque o astral superior, o astral da lei, monitora as esferas inferiores, né? Sim. Senão não faria sentido de você deixar todo mundo lá. É. Todo mundo que é bom e todo mundo que é ruim. Fica lá. Precisa ter, o largado. Mundo tem que ir girando e as coisas têm que se transformando. Pode falar. Não fica lá largado. De forma alguma. É uma organização. É uma organização que funcione muito bem. Ah lá. Você tem atividade para tudo, tem responsável para tudo. A única diferença daqui da Terra é que lá funciona melhor. Aqui não funciona nada. Não funciona. Funciona pouco. Tá certo. Existem Exus que são responsáveis por manter essa estrutura. Ou por criar essa estrutura. Ah, certo? Sim. Para que possa se permear essa ordem. Não é? Tá. Como eu disse para o senhor. Uhum. Não é? Não se faz o que se quer. É. Não é? Então tem uma estrutura, existe uma hierarquia a ser seguida. Uhum. Certo? Tem uma estrutura, existe uma hierarquia a ser seguida. Claro. Uhum. Agora... Seu Sete, inclusive, depois eu quero que o senhor responda também, seu Capa. É, os senhores me dão licença, porque o povo ouve eu chamando o seu Sete, seu Capa, acho que a gente já é íntimo, né? Vou pedir permissão não, a vocês. Não, pode falar, moço, aqui não tem isso não. Que eu não tá gostar, não é fala. Tá bom. O senhor seja sincero e nós também somos. Tá certo. Simples. Pode deixar. Né? Sim. Então, seu Sete, muito obrigado. Então, seu Sete, eu ouvi certa vez um menino falar assim, vocês esquecem de orar pelos seus familiares que passaram para o outro lado e isso tem um peso muito grande, vocês não reconhecem esse peso. É assim mesmo? Claro. Porque quando você está fazendo uma oração, uhum. não é? Sim. Existem. Porque dentro de um ambiente, é. Você tem diversas energias. Sim. Não é? Sim. Você tem aquela energia positiva é. E daqueles que precisam daquela e buscam por aquela energia positiva. É. Não é? Sim. E aqueles que estão, que não estão na luz. Aqueles que precisam ser resgatados, que estão perdidos uhum. de alguma forma. Não. Não é? Sim. Quando você faz a oração, ela procura aproximar espíritos benevolentes. Ah. Que possam chegar até determinada localidade uhum. e fazer o seu resgate espiritual. Então, sim, a oração é muito importante. Olha. O senhor acha que Seu Sete, se alguém tivesse acendido uma vela, feito uma oração pro senhor no dia que o senhor desencarnou, até mais pra frente... O duro era achar que ia rezar por nós. Desculpa atrapalhar. Não, é bom, pode falar. E rezar por mim, não. Até que não ia ser uma ideia, não. Pode falar, desculpa. Teria, não, pode falar, pode interromper à vontade. Mas o senhor teria tido uma evolução mais rápida? Não sei. Pode ser que sim. É. Porque tudo isso depende também de quem tá lá. Ah. Certo? Como o Capa Preta disse, eu me apeguei ao conhecimento. É. Meu foco era o conhecimento. Eu era um rebelde. Porque eu nunca me acostumei com a situação do jeito que ela sempre foi. Então é assim, vai ter que ser sempre assim. É. Sempre fui um rebelde. Sempre foi. E continuo sendo. Muita coisa. Não mudei, né? Eu até que tento, mas não consigo mudar. Mas é... Então... Tudo vai depender daquilo que você quer. É a mesma coisa aqui na Terra, moço. Existem pessoas que entram no estado depressivo. Sim. Existem pessoas que são negativas por natureza, não é? Sim. Que só pensam que tudo vai dar errado na vida, que só fica reclamando, reclama. É assim. Esse tipo de pessoa, por mais que chegue alguém e faça, dê conselhos, ore, peça, nunca vai sair do que ela está. Porque depende de cada um. Depende de cada um. Não é? Sim, senhor. Então é assim. Não. Depende de quem tá, da onde está e da onde quer ir. É. Tá certo? Sim. Então só ficar rezando. Claro que a reza é importante. É. Mas só isso não resolve. Não resolve. Então, por isso que eu digo pro senhor que não sei. Tá. Se isso teria auxiliado no meu processo evolutivo ou não. Tá certo? Tá certo. Porque eu acredito muito mais naquele que busca o seu interior e tem uma meta pra si. Não é? Sim, o esforço pessoal. O esforço do espírito. É. O esforço daquele que está encarnado. É. Certo? Sim. É isso. Agora, o senhor falou que o senhor foi rebelde e ainda é rebelde. Eu procuro, no máximo, assim, captar o que a pessoa lá está pensando e tentar tirar o máximo do preconceito da pessoa que muitas vezes tem pra Exu. O senhor já é um Exu de lei e é modo de falar, rebelde é tipo um jeito de ser, né? Não é que o senhor faça maldade. Não. Quando eu digo que eu sou um rebelde... Isso. Eu não me conformo com a situação. Isso. Certo? É isso que eu quero dizer. Tá bom. Não é que eu sou um anarquista e faço qualquer coisa. Sim. Certo? Tá. Não. Eu tenho minha lei, sou regido pela minha lei, procuro atender a minha lei, tá certo? Certo? E eu sou um rebelde quando digo que eu não me conformo com as coisas como elas são. Isso. Não é? Tá. É isso. Tá bom. Quem tá em casa falando assim, eu também não me conformo com as coisas como elas estão, então vou ser um rebelde e não vou seguir a lei, vou quebrar tudo. Não, vou... é isso. Ah lá. Não é isso que eu tô falando. Isso. O fato de você ser um rebelde não significa que você vai sair quebrando tudo. Rebelde, no bom sentido, não no sentido pejorativo, isso. Não é? É. É aquele que não se conforma com a sua situação, que questiona as coisas. Quer melhorar. Que quer melhorar. Que isso. Sim. Não é? Sim. É isso que eu tô dizendo. Fala. Muito obrigado. Certo? Sim, se esclarece. Entendeu? Entendi, sim, senhor. Seu Capa, o senhor é... Eu gostaria de fazer a mesma pergunta para também ver o seu ponto de vista. Pode falar. Sobre se alguém tivesse orado pro senhor, do ponto de vista do senhor, o senhor acha que a situação do senhor teria sido melhor? Acredito que sim. Que sim. Por que o senhor acredita isso? Porque quando você é colocado como escravo em esferas inferiores... Você é mantido escravo pelo ódio e em transe, né? Apenas a servir. E a oração ajuda você a despertar. Olha. A energia, ela marca um ponto no astral e faz com que você possa despertar. Nossa. E após o despertar, vem a sua força, a sua fé de lutar o que você precisa. Porque quando você... Normalmente a pessoa que gosta de ficar rezando, reza, ela direciona você desejando que você esteja num lugar melhor, não sim, é isso? Sim, é. Manda luz. Manda luz e manda opinião pro astral. E esse, o senhor pode ter certeza que a oração que é feita chega no ponto que está. O alvo. Só que pro espírito que tiver em determinada situação ruim, ou em transe, ou de alguma outra forma sofrendo, né? Ou por ter tido um suicídio, seja lá a forma que for, auxilia no despertar, sim. Só que depois vem a atitude do próprio espírito que está na situação ruim. De começar a despertar e virar o jogo. Fui claro? Sim. Virar o jogo serve para eu que virei um Exu? Ou serve para aquele que se suicidou e virou o jogo e conseguiu ser resgatado pelas castas celestes lá? Tipo um hospital, uma colônia, seja lá onde for. Tá. Porque para cada espírito tem uma verdade, tem uma história. Ah, sim, senhor. Então o senhor falou assim que manda luz e manda opinião. Manda direcionamento, né? Isso. Quando você vai fazer uma oração para alguém, você pede alguma coisa ou deseja alguma coisa para alguém. Isso. Ou é pedido ou é desejo. É. Se vai rezar para morto, deseja para ele estar bem. É. Não é assim normalmente que vocês fazem aqui? É. É assim só que mesmo. Quanto... É por isso que é uma opinião... Uma opinião controversa. Por que que é uma opinião controversa? Porque quanto pior você é, mais difícil você achar alguém que vá rezar por você. Ah. Aí acontece ao contrário. Quando você vê alguém... O que que o povo da Terra faz? Quando você vê alguém muito, muito maldoso... Ah. O perfil de vocês aqui que faz muita maldade, você deseja que ele vá para onde? Normalmente o povo diz que vá para o inferno. É para o inferno. Isso mesmo, o inferno. É. Porque o inferno nada mais é do que uma condição horrível que você vive. Vive o seu próprio inferno. Sim. Né? Sim. Então, se você deseja isso, isso também chega lá. Chega. Chega. Olha. Isso dá mais força para o castigo. Ah, entendi. Então, se eu fizer uma oração para o senhor se melhorar, chega. Se eu odiar o senhor e fizer... Nós estamos falando... É, a única coisa que precisa ficar claro... É, enquanto o senhor desencarnou. Claro, é desencarnado e sem rumo. Isso. Nós estamos falando de pessoas que fizeram coisas ruins. Isso. Agora, se o senhor agora rezar para mim, mas que eu não gosto de reza. Né? Reza para o senhor mesmo. Isso. Se o senhor me desejar mal, não é um bom negócio para o senhor, não. Não é? Não. O senhor vai pegar isso, que alguém desejou mal. Vai claro. Chegar na sua tela mental. Porque a partir do momento que você pode ter um monte de capa preta, um monte de sete encruzilhadas. Se você desejar mal pra mim, vai chegar meu espírito. Vai chegar. Sim, lógico. E por que que o senhor disse que não é um bom negócio? O senhor vai fazer mal pra pessoa que deseja mal? Se eu vou fazer mal? É. Não. Por isso que ela parar de rezar. A partir do momento que você deseja mal pra alguém, precisa ser analisado se isso é uma coisa justa. Ah. Você está fazendo certo? Sim ou não? É. Desejar mal para alguém é certo não ou errado? Não é certo, não. Então você me dá o direito de reivindicar alguma coisa. Olha. De que você pare de me desejar mal. De que forma? Ah. Eu, como sou um espírito, vou reivindicar isso através do astral. Eu não falei de lei? Falou. Se eu falo de lei, tem que ter tribunal, tem que ter juiz, tem que ter quem fiscaliza e tem que ter quem executa. Olha. Então não se faz por fazer. Porque isso, você... Me desejar mal, ou eu desejar mal a ti, nada mais é do que uma falta de respeito. É. Concorda comigo? Concordo. Isso. Então, existe uma grande diferença. Quando você acende uma vela, ou você mata um bode, ou faça seja lá o que for, isso aí, às vezes com uma vela funciona mais, um desejo funciona mais do que qualquer trabalho aqui que você faça. Nossa. Correto? Sim. E a partir do momento que você fez, plantou. Isso. Desejou mal? Plantou. Olho gordo? Plantou. Inveja? Plantou. Desfez? Foi egoísta, hipócrita, maldito? Plantou. Vai colher. Agora, o nível da punição cabe ao juiz aplicar. E depois cabe ao setor responsável cumprir a ordem. É assim que funciona. É uma máquina que funciona. Tá. Não, são mundos paralelos, o mundo do encarnado aqui da Terra é um mundo paralelo, um mundo astral, mas são mundos que funcionam. Sim. E a atitude do rebelde, voltando ao assunto que eu tinha falado, tá. Eu vou dar um exemplo de rebeldia. Vai, eu faço questão de dar um exemplo de rebeldia. Por favor. É, será que não podia ser menos sofrido os espíritos que são ruins? É. Apesar de eu ser um Exu, não quer dizer que eu concorde com as leis da casta celeste. Eu cumpro elas, não quer dizer que eu concorde, não. Olha. Então, eu estou no meu direito de reivindicar. E como que eu faço isso? Juntando um monte de espírito para fazer bagunça, anarquia no astral, como ele falou? Não. É. Vou resgatar mais companheiros. Vou tornar meu exército mais forte, que ninguém merece sofrer. Então eu, como Exu de lei, se eu tiver a oportunidade de ver qualidade num espírito que está decaído, de subir e puxar ele para o meu exército, eu quero. Olha. Porque aí automaticamente eu promovo a caridade e amanhã esse espírito pode evoluir a tal ponto a chegar a ser um dos reza-reza lá. Pessoal da turma do outro lado lá. Uhum. Não é assim? Sim. E assim eu não estou fazendo caridade? É, tá. E isso é diferente de ser bonzinho. Está evoluindo, galera. É, evoluindo. E estou sendo justo e não estou transgredindo a lei. Estou tornando as legiões de Exu de lei mais potentes, mais fortes. Porque se você desencarna aqui na Terra e você é um religioso, ou você é uma pessoa que tem determinada habilidade, seu perispírito leva isso com você. Então eu posso precisar da sua habilidade no meu exército, então eu vou recrutar você. Olha. Ou você acha como se forma a legião de Exu? O orixá dá mãozinha para você assim, vem Exu bonzinho, agora você vai ser meu... Não. É Exu que resgata Exu. Nossa. E a partir do momento que você resgata, você doutrina, você oferece conhecimento e você pede que o orixá o admite ele no trono. Oh. Isso é um Exu tronado. É um Exu ligado a um orixá. Que tem uma ligação. Não quer dizer que eu gosto do orixá, vou rezar, não é nada disso. Ah. Prestador de serviço. Prestador de serviço. Fui claro? Sim. Então assim, eu mesmo. Ah, Exu tronado. Ah, você é tronado, seu capeta? Sou tronado. Sou ligado ao Oxóssi. Oxóssi. Sim. Essa é a minha ligação com o orixá. Uhum. Então esse é um Exu de trono, é ligado a um orixá. Só, tem uns que falam que é isso, que é aquilo. Bom, essa é a minha opinião e a minha verdade. Tá. Da minha condição, porque existem mundos dentro do mundo espiritual. É. Para cada mundo pode ter, naquele mundo onde você habita, ter uma lei diferente. Isso não acontece aqui na Terra? É, sim. Onde o senhor mora? Eu moro... Que país que é esse aqui? Não é o Brasil? Brasil. Fala de um outro país qualquer aí. É... Inglaterra. A lei é a mesma? Não. Tem assim, as linhas gerais são as mesmas, né? Mas não é... O que, que o senhor chama de linha geral? Ah... Eu tô falando de lei. Só lei. Tá. Não, são diferentes. São diferentes? Sim. E não ficam na Terra? Se coexistem, sim. O senhor, pode falar um pouco... Quem é que... Foi um capa preta que resgatou o senhor? E se foi, o senhor já chegou a ter curiosidade de perguntar a ele o que ele viu no senhor? Ou o senhor reconhece as habilidades que o senhor tem para ser interessante para o reino de Exu? O senhor quer ir bem, a fundo, se deixar o senhor vai entrando, vai. Tá certo, é o trabalho do senhor de respeito. O senhor quer saber quem me resgatou? Se o senhor puder dizer quem resgatou... O senhor quer saber como eu fui recrutado, é isso? Isso, e por que ele viu no senhor, quais são suas habilidades especiais? Isso eu não vou falar, que isso é segredo. Segredo. Com todo respeito. Posso falar que eu fui resgatado sim por um capa preta. Por um capa preta. Pra ser admitido no mesmo exército. Entendi. Tem Exu, por exemplo, que é capa preta hoje, mas foi resgatado por diferentes... Pode, linhas. Lógico. Lógico, o astral, o campo astral permite isso. Ah... O astral permite. Tá. Entendi. Pode ser resgatado por outro e direcionado. Porque às vezes quem te resgata não é quem analisa suas habilidades. São coisas diferentes. Você pode ser resgatado por determinado Exu e ser direcionado a uma outra forma. Entendi. É o do senhor que foi coincidência ter sido diretamente resgatado por um capa preto. Sim. Entendi. Coincidência? Não. Sim. Não, como é que é? Tem ou não tem coincidência? Tem. Ele já sabia, acho, que o senhor tinha... Tava vindo pro mundo astral, tinha essa inclinação. Aí eu tenho que entrar na história toda do meu resgate, como foi feito, é uma coisa muito longa. Muito longa, tá bom. E sofrido problema. De lembrar, eu prefiro não falar. Tá certo. Só desse ponto. Uhum. É, senhor Sete Encruzilhadas, antes o seu capa preta falou sobre um tal de um transe que se vive quando é